faço na selva de pedra. Guerreiro avança, enfrenta, supera. Nas ruas de sangue, maldade na esquina. De golfe de fé que traz de ferro na cinta. O ódio aniquila, faz atirar, descarregar. Cê não era pra tá lá, morreu tentando escapar. Virou manchete de jornal, página policial. Chacina em São Léo, quatro vítima fatal. Ali mora um descaso, é triste, lamentável. Consequência de um ensino lento, já precário. Olha lá, os moleque na ponta da viela. Ligado na contenção de oitão, só naquelas é o bang, a trilha, o jogo da vida. A carta na manga, o azul coringa, é zumbi, Luther King, mal com X, zapata. É o rap gangueiro, entra a cruz e a espada. É a luta, é o poder, onde a ganância impera. Quem tem mais quer mais, quem tem menos só se ferra. É Covid, é Lula, é Bolsonaro, é tudo meia discórdia. É conflito, quem pode mais chora menos. Armamento, dinheiro, cocaína, fuzil. A violência, o ódio perto da guerra civil. A mãe que mata o filho pra depois jogar no rio. O ladrão de AK explode o Banco do Brasil. É o doce veneno, os vagal de cartola. Voz ativa, vanguarda, trilha sonora. Desde que fale, que pense, avançar. Troca os pente, o rap não é moda. Só linha de frente. Aqui não tem dublê, vida real não é novela. Versão brasileira, são dias de guerra. De Porto Alegre, São Leopoldo, Rubem, Beta, Feitoria. Bando de loucos, bandoleiro da perifa. Nossa melodia encantando a juventude. Arrastando multidões, rimas e virtudes. Maldade vem de todo lado, te observa de longe. Espera o melhor momento pra sugar seu sangue. Infelizmente o mal anda lado a lado. Infelizmente sofre sempre o mais fraco. O forte que anda com o forte que foi atacado. O fraco que não teve sorte também foi julgado. Morreu a míngua pela língua, infelizmente. Era um moleque zica mais inconsequente. E nesse sobe e desce vi vários tombar. Botar o pau na mesa e depois se acadelar. No fio da navalha, um corte profundo. Sua alma presa, exilada ao submundo. Mesma favela, mesma casa que te viu crescer. Duas janelas, nela você pode ter. Numa janela vejo muita emoção. Empolgação, ajuntamento, ostentação. Uma traz a vida, outra traz a morte. Uma traz trabalho e outra traz malote. Uma traz mentira, outra traz verdade. Uma traz fogo de palha, outra lealdade. Seja consciente, tenha cautela. Responsabilidade quando abrir a janela. Responsabilidade quando abrir a janela. Desde que fale, que pense, avançar. Troca os pente, o rap não é moda. Só linha de frente. Aqui não tem dublê, vida real não é novela. Versão brasileira, são dias de guerra. Corações de pedra, quantos vem a queda. Desamor suas razões, tanto ódio que cega. Sentinelas que observa na calada do corre. Onde vai quem vem, na selva só os fortes. Contando com a sorte, clima de tensão. Quantos velório, caixão, ou na grade solidão. Satisfação na missão, só guerreiro de fé. BFN ativista junto no que der. Embolamento nato, só quem é de verdade. Mesmo na luta os devaneios, sempre na coragem. Cotidiano tenso, a selva é o gueto. Quantos de nós se perderam, morreram ainda cedo. Saudade que bate, esmaga meu peito. Que nem te maio, eu também farei meus lamentos. Ó Senhor, te peço, seja luz nos guiar. Afaste a trairagem, inimiga, covardia. Vivam vivendo de cabeça erguida. Contracenando em ação nos palcos da vida.